aquelas crianças brincando no meio de um tiroteio naquela estação. Tá vendo aquele povo gritando perto de um caminhão tombado em busca de pão? Tá vendo aquele velho sentado na esquina bebendo pra esquecer que não tem direção? O que que é, rapaz? Me diz o que que é. Será que um cigarro de maconha pode te tranquilizar? O que que é, rapaz? Me diz o que que é. Será que sem o favor de Deus um dia vai poder te ajudar? Será que essa falta de coragem algum dia acabará? Me diz o que que há. Tá vendo aquele político falando as mentiras de sempre na televisão? Tá vendo aquele rapaz definhando, morrendo por dentro, cheirando pó desse chão? Tá vendo aquela senhora chorando, buscando hospital pro seu filho, sem ter solução? Tá vendo aquele adolescente roubando? Seu sonho já não existe, apenas um 38 na mão. O que que é, rapaz? Me diz o que que é. Será que sua esperança na esquerda vai endireitar? O que que há, rapaz? Me diz o que há. Será que essa pátria mal parida algum dia nascerá? Será que um dia toda fome será um falso pretexto pra almoçar? Me diz o que há. Só terror. Vou por aí, um cavaleiro solitário, nas calçadas da real desilusão. Significa viver, meu irmão? Qual o motivo dessa vida então? Será que um dia vou dormir tranquilo, sem cadeados pra trancar? O que há, rapaz? Me diz o que há. Será que toda intolerância nessa vida pode piorar? Será que os ricos vão dividir suas fortunas e se libertar? Me diz o que há.